Para o táxi Gol 1074, tem 66 a bordo, 4 horas e 10, alterna o Galeão. Autorizado até o ponto de espera, 1015, chamo pronto. Estamos prontos, 1074. Está pronto no 074. Autorizada, linha de decolar, 140 graus, meia dúzia. 140 com meia dúzia, linha de cola no 074. Solo, Rio 9642. Muito boa noite novamente. Está ciente da informação Eco, na sua escuta para o Clearance 300. Guarulhos, por favor, nível 300 para Guarulhos. Rio 9642 autorizado, 300 Guarulhos, abre o Whisky 58, decola pista 10, direita, Gole Gonza, 11935. 5130, Rio. Conforme 300 para Guarulhos, na Galho Gonza, confirme o resto, por favor, 11935. E qual é o transponder? 5130, para puxa acionamento, chame 1186. Ok, muito obrigado. Espero, por favor, confirme a frequência de saída novamente. A frequência do controle 11935. O transponder 5130. Para push e acionamento 118 decimal 612. 074 aos 12935, tem um bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o Gol 1074, decolou, Gole Gonza. Gol 1074, contato radar, subo 360, Vila. 360, vigilância, 1074. Solo Rio 9642 voltando. A subida é Gole Gonza, confirme. Afirmativo, foi autorizado 300 via Aper Whisky 58, decola da 10 direita, Gole Transição Gonza. O controle 1 no 9.35 e o transponder 5130. Gole Gonza 5130-035, Aper Whisky 58, salva, Guarulhos 300. Muito obrigado. Confirmando para puxa acionamento 118 meia dúzia. 18, 6. Salvador Rio 9642. 9642, livre acionamento e puxa, chame táxi. Livre acionamento e puxa, chamará para o táxi. 9642, pronto para o táxi, com 3 a bordo, 3 e 18 de autonomia, Fernando Galeão. Está autorizado até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, 1015, ajuste. Certo, chamará pronto para decolagem, aí 9647. Pronto para decolar, Rio 9642. O 9642 está autorizado a linha de decolar pista 10, 140 com 62. E depois, então, e decolagem na pista 10, 9642. Torre Salvador, eu tô 3178, ciente do ativo, coordenação 370, Marcel. 370, Marcel, aguarde cópia. Gente, aguardando, você teria aí a saída prevista pra gente de ataque? Sepuca, chamo Marcel. Obrigado. Boa noite, Torre Salvador, Azul Alfa, Zulu Golf. Zulu Golf, prossiga. Boa noite, Torre Alfa Zulu Golf, solicita reboque do Finger 9 para o pátio 3. Do 9 para o 3, está livre, chame no término. Alfa Zulu Golf. Positivo, Torre Zulu Golf, ciente. 9642, decolou aos 18, tem um bom voo, controle 11935. Chama o controle? 11935, tem um bom voo. Obrigado. Controle, boa noite, Rio 9642. 9642, boa noite, contato radar, subo nível 300. Para o 300. De esquerda, Pucajama, Maceió, 11935. 5134 transponder. Autorizar 370, Marcel Peruísque 58 da 10, com a esquerda, Pucajama, Marcel. 11935, controle 5134 transponder, OTAN 3178. Chamo pronto. Boa tarde. Rio 9642, chame Recife em 1288. 1288, boa noite. torre, Salvador, está 3178 no 05 para o pushback estacionamento. Ativo, tá livre, você puxa, me táxi. Quanto era o ataque, 3178? O azul no reboque confirmando, já ingressou no pátio 3. Positivo, torre, já ingressado no pátio 3. Entendi. Sobrou total 9908, tem a eco, autorização, barulho? 360, aguardando o copo. Qual será a saída, seria? Gole Gonzo.